partir de agora, dance. Cante. Vibre de emoção. Bora que o Robin tá na área! O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. O cobiçado do Pará. Dale, Felipe Cobiçado! Libere todas as vibrações positivas, porque o show do novo Rob vai começar. Estamos na área! Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. Ativa meu robô! Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai começar o bagulho doido! Essa é pra você! Tu tá na vibe! Vibe do cobiçado! Prepara pra batida! E bota pra cima, vai começar o peru. Mais pólvora. Um, dois, agora. Sabotei o copo dessa piranha. Sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bola no balão que bate a onda. Botei uma bola no balão que bate a onda. Eu tô na área. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vibe do cobiçado! Boa noite, povo que é. Já tô na área! Pipoca tudo! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Quer os envolvidos, ela quer dar pra batida. Ela quer o cobiçado. Dali, Felipe Cobiçado. O cobiçado do Pará. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando lá pra cima. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Ela sempre quer ele. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Minha parceira Brenda. O meu amigo Miau Tomate, ele tá na área. Alô Miau, quem namora, vai dando tchau pra todo mundo. Explode o bagulho. O meu primo Fabrício, o meu primo R7 e a primeira dama do ladinho, tá todo mundo aqui. Vibe do cobiçado. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o I.O. Talvez não vá brincar, viu, Cleide? Tô santo pra mexer, seja no lisa, viu, pedir. Pode começar a descer. E pode começar a descer. Tô santo pra mexer, seja no lisa, viu, pedir. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. E pode começar a descer. Pode começar a descer. Começa a descer. Mas antes do meu robô descer, pô, gentileza, meu robô. Hoje eu tô no teu comando. Vai pra esquerda, meu robô. Movimenta pra esquerda, meu robô. Agora, meu robô, mostra que tu não é penso. Vai pro lado direito. Pro lado direito. Isso. Agora fica no meio pra mim. No meio da galera. Isso, meu robô. No meio da galera. No meio. Minha produção. A sempre número um. Deixa tudo no escuro. Escurinho tá liberado, viu, gente? Só quem gosta. Quem gosta de fazer fumaça. Oi, oi, oi, oi, oi, tarará, tarará. Essa aqui machuca bastante. O meu parceiro Lola, da Vila Jardim, tá aqui comigo. Tu gosta? E toma, toma, toma. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave aí, moleque doido. Coisas da vida. A minha isca vira minha amiga. Idiota. Idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. Toma chifre pra caralho e quer sentar na minha prima. Quer sentar na minha prima. O meu parceiro Grego, ele tá comigo doidando tudo. Bora, Grego. Felipe, cara de Kombi, ele tá aqui do ladinho. E a primeira dama. Bora, Quinho. Bora, meu primo. O meu parceiro Scooby tá de volta. Alô, Carme. Subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu. Vai, vai. E vai botando lá pra cima, lá pra cima. Um, dois, três, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para, sacode, estremece, olha o bagulho. Fala, meu parceiro, dame-se o depósito! Cadê ela, William? Agora! Chama ela! O meu parceiro Botelho, tudo certo? Ele tá na área, meu parceiro Ceará! Fala, meu brother Cará! O Tudo Certo tá com a gente! Já! No escuro. E meu parceiro Palito, o comandante do Estado do Norte. E a sua digníssima ao lado, fala José! DJ Alessandro, o homem tá aqui! De quem é essa festa? É o Hobby! De quem é essa festa? Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. Várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas, e comemos várias xerecas. Minha amiga Luara Beatriz, tá comigo? O meu parceiro Motora Robson. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem... Cadê meu empresário, banhão? Rico milionário, homem! Tio Pereira, também tá no circuito do Celo GDG. Rapaz, essa panelinha tá muita onda aí, hein? Reinando doideira, o Motora Robson, a volta do homem! Tô me adonando a festa, era aniversário dela. Tô me adonando a festa, festa, era aniversário de... Juninho, olha a Breg. André Rodrigues também tá com a gente, o Belezinho. Alô, Belezinho. Artilharia pesada nestes covardes. Cadê o peru, tá de folga? DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Quando botar 10 minutos, peru, tu vem, tá? O Marquinho, do Águia de Santa Isabel, do Pará, tá comigo, alô Marquinho. Juninho Mimetina, o empresário rico, milionário lá do comércio. Juninho Caixa Baixa, Juninho Caixa Baixa. Bora, Juninho, bora, Juninho, bora, Juninho. Grita! Bora, André Rodrigues! Bora, Marcão do Futebol! Prepara aquela, viu? O Celcinho do táxi também tá com a gente! Fala, Celcinho! E meu parceiro Augusto, o homem da produção. É na hora muito frenética. E meu parceiro Damis do Depósito. Agora o homem tá rico, hein? Bora, Tureba, rei do frango, papai. Nunca vi de errado. Se deu errado, a gente não tava, viu? Mentirinha. O Lola e seu grande amor do ladinho. Fala, meu parceiro Alan. Ele também tá por ali, ó. Quem gosta dessa é o Sérgio Leone. O meu parceiro Talibã e a Karina. Esse casal nunca vi de errado. Fala, Ian, da batidão do Melody. E o pedreiro número 1 do estado do Pará, o meu parceiro Lucas. Aí, já chegou? Foda, pai. Júnior Pimenta do Comércio. E meu parceiro Sal. Dá até a firme, alô, perneta. Explode o bagulho. Lá, DJ Sam. Alô, Tomate. Tá só um pontinho. Mas tá de vir uma garrafa de Vulcano. Minha amiga Brenda Chá tá por aqui com a gente. Musa, o Marquezine do Flamenguinho, tá aqui com a gente. Fala, Camila Marquezine. E o que quê? Horácio, pra toque. Sempre, sempre. Sempre tajado. Rodrigo Cartilho, Alana Santos. Pente, vai rolar um pente certo, tu indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, bota a frente, pica o filho da corrente. Eu vou avisar pra... Professor Andréia. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vem comigo, vem. Chama ela pra futebol. Chama, chama. Chama ela. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. O Jair Batedor. Chama ela, vinha pra cá. E a sua esposa tá com a gente. Equipe Pulso. No setor da Equipe Pulso, aqui no Juruna. É o Guinho Pierre e os caras tá pra negócio. O quê? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Pedrada. E o Pia é o copiloto. O Cuca é o piloto e o Pia. E meu parceiro Mortadela. Tu vai dar pau. E a Marília. Tu vai dar pau. Tu vai dar pau. Tu vai dar pau. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E o Maisquinho? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? De Santa Isabel. Do Pará. Equipe Águia. Aproveita, aproveita. O meu parceiro gordo, ele é Marcelo Betinho. O Carcará, meu irmão. O Mi dos Eventos. Fala, Anderson. Um abraço, moleque doido. Aí, Pedro, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Oi. Não tô brincando. Não tô brincando. Tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando. Se tu escapar aqui de baixo, lá de cima tu não escapa. Oi, de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Caiu na rua, aguarda aqui na zona sul. DJ Lohan que tá tocando. O agudo do fogo. Minha amiga Cleia. E meu parceiro Matheus. Eu tava beira e a Black também tá com a gente. Toma. Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela. O que, Alan? Ela gosta, vai. Entra, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco, lá, lá, lá. Entra seco, sai molhado, se vai e vem. Entra, entra seco, sai molhado, entra seco, lá, lá, lá. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque. Ô Juquinho tá moleque doido, Fabrício. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. Minha produção. Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular. Começa a acender! Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende. E amanhã tem DJ da Rottweiler! No comando do Robinson lá no Caribe Show! O meu parceiro Miri, o homem da Xisca. Estou com meu nome quando a gente fez amor no peito vazio. E meu parceiro Scooby, fingindo o rei do peixe do Vero Peso. Te amo e não quis aceitar. Você nem amou. Comando a túmula, hein? Consertar o que fez. O Dieguinho do Rock. Alô, Dieguinho do Tá no Hobby. Tá ali, meu Hobby. Olha quem chegou. Você é meu. Professor Kleber. Você é meu. Nunca mais vai lembrar. A fim de algo, lançamento. O Playboy. Gilson também tá na área. Rogerinho da Bros. Ele e seu Cuné, trouxe seu Cuné, vou passear hoje, hein? Bora, Denis. Viviane Batidão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ega da música firme. Pode chorar, pode esconder. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Cadê o embaixador Hugo? Ele não veio ainda? Vocês deixaram o embaixador, vocês estão doidos. Vamos lá, DJ Sander. Fiz de tudo por você, mas você não me deu. O meu parceiro Jordan Tavares. E o Luan Tavares também tá com a gente doidando tudo. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de... SS Eventos, na moral, da Vibe. Vibe do Cobiçado. Segura no telão, Fagner. Peguei a minha vida. Açaí do Patrick. Só quis brincar com meu coração. O melhor açaí do bairro do Jurunas. Não sei a quem se faz. É açaí do Patrick. Que vou... No telão do Robson. Vibe do Cobiçado. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode? Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais... Minha parceira Gabi, o Edivaldo, pra você. Tá aqui com a gente, abraço! Dali, meu Robê! Agora suas amigas quer se envolver comigo. Gostou do meu jeitinho, da minha marra de bandido. Oi, tá bom, deixa eu te explicar. É que nas antigas tu não queria me dar. E meu parceiro Rui, e tu se fudeu. Já tá comigo na área, Rui. Amiga, e quem não te quer sou eu. Oi, tá bom, deixa eu te explicar. É que nas antigas tu não queria me dar. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E o quê? Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou no... E você? Daquele jeito! Voltei pras putas. E minha amiga Rani Santos, aqui no comando, ela e toda a galera aí da Bom Jardim. Bora, Rani, bora pra cima! O Misaki Motos, o homem da moto, também tá no circuito. Já! Confesso que é uma loucura, terminei com ela, me mandou morrer na rua, só pra... Bora, mortadela! O homem do boteco do Bacu! Velha Rúvia, e meu parceiro Pedrada. A Carol senta a cachota e a Jojo tá com a cachorro. Voltei pras putas, voltei. Senta a caixota e a Jojo tá com a chupa. Cara de cara. Vamos voltando pra cima. Robson na Florentina. Cara do Face, Instagram. Segue aí, Rodrigo Carvalho. O homem tá estourado. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de pé. De mel, tô pegando várias. O Ceará, Rondi Cartilho. O Acara delas. O Cleverson também, meu parceiro Irlã. PSV. Agora, o tudo certo do Robin. Tá ali, meu Robin. Pisca a boneca quando o jogão passa de melota. É minha pepeca só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando Deus passa de melota. Sérgio Leone, o homem do Aero Fitness. Maria, Maria. Segura, Fagner. No telão aí. A loja R.A. Boutique. Dona e proprietária. E responsável pelo... A marca Duke Golden. O Patinho Dourado de maior estouro de Belém do Pará. Fechado com a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. Quem tá casado fica em casa e os solteiros vai dando tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Alô, Bruninho do Palho. Ei, pode preparar ela que tu vai... O quê? Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar. Bora, Karina. Perereca. Vai balançar, balançar, balançar. Volta do Talibã. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai doidando tudo, cobiçadinho. Bora, gordo. Fala aí, novinha, aí, novinha. Primeiramente. Não, não xinga o cara não, pô. Seu cu. Segundamente. Segundamente. Não, não vai xingar o cara não. E terceiramente. Bagulho doido. Tá na rola. Oh. O aniversário do meu parceiro Henrique. O do Vale Salvadão. Oh. Tudo por conta dele, hein? Vou oh. Fácil. Oh. Oh, eita, eita, oh, eita. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o circo. E meu parceiro Neto Vidros tá jogando. Ele já tá no circuito, fala Neto. Tá jogando. Bora, moleque doido. Pega a visão aí, moleque doido. Esse é um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nota nossa tropa. É o circo chat de xoxota nossa tropa. É o circo chat. Vai, porra. A nossa tropa é o seu concerto de xoxota. A nossa tropa é o seu concerto de xoxota. É a tropa dos mais encarados. E o quê? A nossa tropa é o seu concerto de xoxota. A nossa tropa. Fala, Marcela! É o seu concerto de. E meu parceiro Flávio! A tropa é o seu concerto de xoxota. A nossa tropa. Meu zagueiro, meu zagueiro! Concerto de xoxota. Elas quer os envolvidos. Bora, Betinho! Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Betinho. Ela quer. É um 5 caqueado do Fabrício. DJ que de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Fabrício Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, da minha Belly, passa mal no grau. A Silviana aqui com a gente, a Jane, a Suzy, a Jennifer, a Carol e a Nalda também tá com a gente. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no... Juninho do depósito, tá comigo, Juninho. Só bunda, chamou no grau, cuidado, tchuca pra não raspar. Só bunda, chamou no grau, cuidado, tchuca pra não raspar. Só bunda, chamou no grau, cuidado, tchuca pra não raspar. Só bunda, chamou no grau, cuidado, tchuca pra não raspar. Só bunda. Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. E o show do Robin! O meu beijo evita, tirou meu ar, fiquei sem chão. Para, Gilson! Quebra de latinho, peça na porra. E vai quebrando tudo. Galo talentinho. E meu parceiro fortíssimo Nicolau. Na porra, ao som desse... O gerente de todos os som automotivo. Quebra de latinho, peça na porra. Olha o preto da van. Segue com a gente. Bora, preto, bora, preto. Flexiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem queijo. Brincadeira do momento, fã, virou, foi rave. E o quê? O dinheiro tá, tirou meu ar, fiquei sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é o gigante, o boyzinho. E vai no talentinho. Quebra de lado. Segura, peru. Segura aí. Esse pontinho que tá no talentinho. Quebra de ladinho. Flexão na popa, o som desse pontinho. Pega a visão aí, moleque doido. Mega Robson. Você agora é espetacular. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E o quê? E de uma só errada pra... Motora Robson! E seu fiel escudeiro Renan Doideira. Dei tanto tempo pra te apaixonar. Batatinha da rave. Em um minuto só. Meu parceiro Tio Pereira e seu grande irmão Marília. Vem com a gente. Conhece alguém que jogou. Olha meu parceiro Sidney, lá do churrasco do Preto, ele é a Samiri. Tamo aí, tomando aquele chope, hein? Quem já trocou um grande amor por um instante, um burrice, né? E o quê? Mas eu troquei, coração me fala. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio. Coração, como é que você faz um negócio desse? Tocaram pra sempre por as vezes. E ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Dorme com essa, meu irmão. Pagne! Bota no telão, Ótica Oliveira. O melhor conceito em ótica em Belém do Pará é Ótica Oliveira. Loucura, né? Mas eu choquei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei. Meu coração me fala. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes. Uma aventura por uma paixão. E o quê? Vou pra cima um negócio, coração. Você faz um negócio desse. Trocaram pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Dorme! Meu coração fala. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. Bora, Tarciso! E o professor Kleber? Fazendeiro, eu não quero. Dando aquele close. Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Porque seu coração é meu. Vai, Perdigão! Bora, João Paulo, Gela Goela! Galera de Natal! Essa sai a rodada. Bora, meus raizeiros. Descarregou. No Brasil. Seu olhar não nega quando a gente se encontra. Você fica tensa, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, então vou te dizer. Você tá beijando a boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda lua. Mas a verdade é que você nunca me esqueceu. Vai. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. Porque seu coração é meu. E aí, Felipe? É meu. Ele... Sucesso, Florentina! Nunca vai ser. No meu lugar, daqui a pouquinho tem o Fábio. Minha aposta eletrizante. Porque seu coração é. Enquanto isso, eu vou comemorando a Série B do Paysandu aqui embaixo, viu? Meu Rafael fofinho, meu Pedro fofinho. Bora junto, fofão. É Ultra Promoções. Ai, Johnny Praia. Para tudo. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Mentira, não me diga. Eu não quero escutar sua mentira. Foi tudo engano, o nosso plano. Como fui burra só porque eu te amo. Bandido, foi fingido. Jurava amor como se fosse permitido. Fez me apaixonar, a você me entregar. E no justo sou um sedutor, eu quero. Vai, cobiçado! Me magoou. Não pensou no nosso amor. E o quê? Brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. E eu? Ao teu lado sempre fiquei. E você? Me humilhava, mas eu suportei. E agora? Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, amar como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. E o quê? Tira os seus olhos, deixa o corpo. Deixa mim, vai, vai. Ela não, eu. Eu. Esse com o coração. Ela não, eu. Tome sua decisão. Ela. Vai, cobiçado, vai mandando mais uma. Não complique. Não sou mais sua, muito simples. Só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Vai pipocando tudo, cobiçado! Alô, peru! Prepara que vai começar o marcante! Um, dois, três, vai, vai! Vai doidando tudo! Agora! Pó! O meu amor virou pó! Pó! O meu amor virou pó! Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Pó! O teu amor! Se você se for menina, tu precisa do que, Felipe? Eu preciso de morfina. E meu parceiro Giovanni também já tá na área. Ele tá doidando tudo, Giovanni. Não vou suportar. Cara de come. Faço loucura por você. Já! Tua boca me alucina. E o jogador número 1 da Florentina, Renata R7. O homem tá voando. Nossa. Olha as estrelas, brilham por você. Na noite fria, pensando em você. Assim como as nuvens, meus olhos vão fazer. Se você se for. E o grego? Vai chover. Vai chover. Vamos tocando na suavidade pra tu lembrar. Você diz que sou sua menina com superpoderes. Eu sei como usar esse amor que ainda sente por mim. Então, se sou sua heroína, não fuja de mim. Entenda que esse amor. E aí, meu parceiro, Mortadela? Eu te quero aqui. E o Pedrada? Você não sai de mim. Não... E doidando tudo. Tentei também o poder de me atrair. Tentei te ver e acabar com a saudade de mim. O embaixador Hugo. Não é tão fácil te esquecer. Se te quero. Vitória, os empolgados da Nike aqui com a gente. Sou sua heroína, você é a fonte do meu poder. Os empolgados da nave. Se te quero outra vez. Parceiro Wallace Fantasmina e a Jade aqui do ladinho. Tamo juntos. Alô Tomate, alô Miau. Ele é a Brena. O destino nos separou. Que o plano não. Quem é hobby vai pro hobby, né, Brena? Mas eu descobri que. Por isso. É que é nóis. Pra mim, DJ Felipe. Seja sua inspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. E a nossa, as nossas. As canções de amor. O quê? Oh. Para peru. Peru. Oh. Oh. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem ficar comigo. Seu plano vem. Largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Larga ela, larga ela. Oi, senti. O quê? Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar. O meu parceiro Lola. Vou ficar maluco. Da Vila Jardim. Cabo, cabo. Que o povo abriu, dançou. E você? Você vacilou. Vai colher tudo. Segura a mão. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amam. Um, dois, três. Vai pipocando tudo. Não sou teu batedor. Toma de 30, já de 10 já. O seu amor, o que pensa que eu sou? Se não sabe o que pensou, libera. Insista pra viver o seu amor. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando e vai tremendo. E vai tremendo. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Titirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Alô, Charlie Batedor! Bota ela pra gritar pra mim. Alô, Tejotina. É agora. Fala família no chão! Na, na, na, sou maluquinha por você. Na, na, na, na, na, maluca pra fazer o quê? Isso sim é moral, a galera faz o quê? Galera da Nike voltando pra ferver. E disse é disso, agora eu vou lhe ensinar. A dancinha do Pisipim que chega pra balar. E treme, treme, treme. Galera da Nike. E treme, treme, treme. Galera da Nike. E treme, treme, treme. Galera da Nike. Treme, treme, treme. Galera da Nike. E bota pra tremer, pra tremer, pra tremer. E doida, e doida, e doida, tudo e doida. Um, dois, três, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo. Alô, Gabi! No chão, rebola pra frente. Do tempo! Rebola pra frente, rapaz. É as vingadoras! O selo da GDG tá por ali, ó! É GDG, é GDG, galera do Guapá, galera do Guapá. E o quê? É GDG, é GDG, galera do Guapá, galera do Guapá. Toma! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o meu. Tu tá como, Rogerinho? Tá com medo de amar, é. Segura o Denis. Tá com medo do amor e a. Fala, Playboy! Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois. O embaixador Hugo! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. E bota pra cima! E bota pra cima! Bota pra cima! Galera do Porradão Sonoro! não te mete, sai da frente. O porradão sonoro é diferente. O clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. O clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem, que hoje tem, que hoje tem, que hoje tem. Ei, pisse, olha a lapada violenta. Vai, vai. Lapada violenta, lapada violenta, lapada violenta. Galera do Palio Safadão! E dá-lhe uma lapada agora! O Flávio e a Marcela endoidando tudo! Diego GDG já tá no circuito! Já, Diego? Já! Essa o Damis lembra. Além do infinito. E ele, o DJ dele número 1. DJ William. Você. Grita, William. Além do infinito. Cunha de fogo. Estou sempre ao teu lado. O meu parceiro Verequete. E a Xelina Fob também tá com a gente. Alô, Verequete. Junto com a família, ver o Pop tocar. Virou mano, eles tocando canção de amor. Junto com o Betinho, Pop, maninho que voltou. Agora se... Os piruta do Jurunas. Com o DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Boa, boa, boa. Vou voar além do infinito. Curtiu o Ouro Negro aqui na Florentina! Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, te juro não consigo. Segura no telão, Fagner! Salão do Léo! Só mais uma chance, vai. O salão número 1 de Belém do Pará. Que me faça esquecer nós dois. E meu advogado. Onde quer que eu vá. Na minha esquerda. Te vejo em. O Bílio já tá na área, hein? Ele tá lançamento hoje. A fim de algo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Gilson Play, o cabaré tudo certo. Que me faça esquecer nós dois. Olha o Denis, não dorme, meu. Fala, Goiabinha. Pela e o luar, sei que o bar, sei que o sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco e pense mais. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volta pra mim, bebê. Alô, meu garçom. Aqui é o lado direito do Robinson, viu? O meu parceiro Ceará. O Matheus Malzão também já tá na área com a gente. Vou tá com saudade dessa dupla já, viu? Foi lindo demais o nosso amor. O meu parceiro Giovanni, o meu parceiro Michel, o Paulinho, o Caco dos Biruta também. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. E o quê? Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada. Esse tempo o Talibã era seguidor do Ar de Ouro. E nada, sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não... Geraldo, não pulou não. Quanto em segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Sai do buraco. Uma luz do luar, sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar, lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi. E meu parceiro Dentinho, verdadeiro corpo, desejo paixão. O homem milionário do Jurunas. Alô, Dentinho! Bora, Andréa! Minha professora André Pinheiro tá ali. Chocar na mana que daqui a pouquinho tem Fábio Fidel. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Bora, Felipe! Você olhou pra mim. A escolha do Júnior? Percebi que querias me tocar. Escute meu grande amor, o que sofri o tempo. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. Vamos lá! É tão difícil controlar. E o Tando da Terra Firme aqui com a gente, abraço e carinho pra vocês. Mas venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão, é isso tudo do meu coração. Escute meu grande amor, o que sofri o tempo. Maria Mercenária, vi... ao lado do Tomate. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Esse Tomate tá famoso. É feliz, nenhum... Mostra para como o Tomate acorda. Banda. O Charlie Batedor. A disparando sucesso. O Pelecinho da Honore. Tá ali o moleque. E eu? Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você. O meu padrinho Pipirinha já chegou dando cortada. Te dei tanto amor. Amolando o teçado também. Mas você me abandonou. Joinha Bob, homem do cogumelo. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar. O Juninho da Royal Black. O meu parceiro André Ferreira. André Rodrigues também tá com a gente. Feliz, o Juninho. Feliz. Tá que nem desvibe aqui com a gente, o Júnior da Royal Black, o Bigodinho, o Sidney, do Churrasco do Preto, junto com o DJ Joinha. Decidi não mais sofrer, encontrei um novo... O cara de gato também! Eu viver, esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Prepara aí, Fabinho! Parceiro Damis, o homem do melhor depósito do Jurunas, tudo em cerveja pra você e frio gelado no Damis. Estupidamente gelada. E meu parceiro Sérgio Leones também tá com a gente. Ele é do Iron Fitness, localizado na Bom Jardim, atrás do Pit Motel. Ui! Ai! Delícia! Bota pra mim no telão! Já tá salgado! O salgado de maior prestígio de Belém do Pará! Daqui a pouquinho tem Fábio! E falando em salgado, Eu não posso esquecer do Gil Solange. E o tempo passa. O homem que inventou o X doidão. Esse sim é fechado com a vibe. Vibe do cobiçado. É impossível. E a magia se mete eternamente. Fabrício Mix fechado? Gostar de Leone? Sempre. Só no crédito. Fazer planos pra nós dois. Ele e Júlio Eletrizante, só no crédito. Ciúme e sentir apaixonado. Tu já viu, Zerinho? O Júlio fechou o patrocínio de crédito de celular. Meu Deus, é o fim do mundo. E ele te é o grande amor. Ele mete que é pra jogar Free Fire e diz: passando, precisa de um cigarro. Pega uma Sky, né? Recarga da TIM. É doido. E as lembranças ficam. Pega uma Sky, né? Na montura de um retrato. Patrocina uma Click Speed, Wi-Fi. Recarga da TIM. Passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia. Isso tudo é o Sérgio Leone chegou pra oficina, viu? De repente se transforma em água fria. E a Flora da Treta também tá na área. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, no vazio de nós dois. Bora mais mastigado que isso aí, papai. Só papinha de bebê pra ti. Ei, Júlio. Martigado, mais martigado que isso aí pra ti. Só Danone. Quando te vejo, bate forte no meu coração. É um desejo de amar, é pura emoção. E o medo no seu corpo vou enlouquecer. Com os meus carinhos e malícias vou te dar prazer. A nossa história de amor e a Duda, pode acabar. Da Luna das Tretas aqui com a gente, alô Duda. Agora vem você dizer que tudo acabou. Meu coração não é de pedra, mas você que sou. É pro JC, junto do celular. Vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir. Jamaica CPU é pro JC, junto do celular. Vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir. E aí, Fabinho, tudo ok? Microfone, tudo bacana? Microfone, tudo ok? Certinho, vamos pra cima, cobiçado! E aí, maninho, tudo ok, tudo bacana? Tudo preparado? Gente, vocês não conhecem que eu logo apresentar pra vocês, antes de me despedir aqui. Esse aqui é o novo, o mais novo DJ. Aqui ele é novo, né? Mais de história aí no estado do Pará. Mas eu sou novo. É? Novinho. Lançamento? Lançamento. É, aqui, ó. O neto tem história em todas as aparelhagens no estado do Pará. Meu parceiro Fábio F10, estreando no final de semana aqui com a gente no Robinson. E olha, sinta vontade aqui. Eu não vou dizer que é meu, né? Mas é o Jurunas que eu tenho um carinho imenso. O Jurunas que eu moro, o Jurunas que eu levo no meu coração, viu? Então, seja bem-vindo ao Jurunas, seja bem-vindo novamente ao Robinson. E após essa, tem Fabinho! Dali número 10. Ficou certinho. O 10, o 9 e o 7. Nossa. E o Jefferson? E o Jefferson? É o Gandula que não joga bola. Cadê ele? Eu não sei explicar. Ah, o Jefferson é o número 20. É normal me apaixonar assim. Meu coração me diz. O amor encontrei. O sistema só tô jogando casadinha. Vou te falar, você não vai esquecer. Eu não acertei uma, tô pra rincar já. TJ, chute certo e bonanza. Até o amanhecer, isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá, onde você for. Vibe do cobiçado!